ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é dia 12 de junho, quinta-feira, está entrando no ar o Tema Livre, começo de Copa do Mundo, estreia do Brasil em São Paulo, na Copa do Mundo contra a Croácia. O clima do Brasil, que era o clima, não vai ter Copa, em alguns lugares não teve Copa, porque na realidade o que está acontecendo é que a Copa é no Brasil, mas é a Copa da FIFA, então a torcida brasileira vai acompanhar, como sempre acompanhou pela televisão, acompanha a Copa como se a Copa estivesse acontecendo em qualquer outro país. Poucos são os felizardos que assistirão a Copa do Mundo nos estados, mas é legal você conviver com as pessoas com que vieram para a Copa. A cidade está tomada aqui, o Rio de Janeiro, eu acredito que São Paulo também. Hoje, ontem a Folha de São Paulo botou um repórter disfarçado de turista croata pelas ruas, parando o pessoal da Sete, lá da Engenharia de Tráfego e Guarda Municipal, essa turma, né? Pedindo informações, se deu mal, ninguém conseguia entender o que ele falava, ele falando, imagina, ele falando aquele idioma que os croatas falam, e os baixos brasileiros, lógico, o que que entendiam, e a Folha fez a matéria. Eu fiquei imaginando também o brasileiro que passou lá por Seul na Copa 2002, também deve ter tentado falar e não, então, foi entendido por ninguém. Mas nós não vamos falar de Copa aqui, pelo menos não em princípio, nós vamos tratar aqui de Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro, que acabou de passar por um processo eleitoral, um processo de mudança da diretoria. Juliana Alves, que é a ex-presidente, está conosco aqui no estúdio, e o Rafael Araújo, que é o presidente recém-eleito e empossado, deve estar chegando por aí, deve estar enrolado nessa mobilização que está aí pelo caminho, e a imobilidade urbana do Rio de Janeiro. Nós vamos começar a conversa com a Juliana. Juliana, primeiro queria que você falasse rapidamente de como é que e foi o seu período lá na presidência da Associação dos Estudantes Secundaristas, e o que é que você considera que foi mais importante na luta dos estudantes nessa tua época. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que fico muito feliz sempre em poder estar aqui prestigiando essa rádio que é aberta à comunidade, aos movimentos sociais. Primeiro que hoje a gente se dividiu, né? A galera da ERJ está aqui e está na manifestação, que concentração hoje na Candelária, a Copa na rua. Agora, né? Agora. A galera está na rua aí para reivindicar e dizer que essa Copa realmente não foi a Copa com investida no povo, para o povo, né? Para o povo brasileiro, apesar de ser o país de futebol. Mas assim, eu como... Esses dois anos de entidade de gestão, nós contribuímos muito para o movimento estudantil, né? E assim, a gente tem como destaque aí uma vitória, principalmente é uma vitória que a gente entende que é a vitória do passe livre aos finais de semana e no feriado. A gente veio de um processo onde o passe era passe livre, né, a conquista dos estudantes, passou a ser através de um Rio Card para limitar o número de passagens. Na época eram 8, hoje são 5 passagens por dia no Rio Card, com a diferença, né? Hoje o estudante de colégio da rede pública estadual tem um cartão chamado Conexão Aluno, que ele, para você ter as suas passagens, você tem que recarregar numa maquininha, no validador dentro da escola. Se você passa mal, você não vai para a escola, você não consegue utilizar. Claro. E essa questão do passe livre aos finais de semana foi uma parada que quebrou o tabu de que era só o passe era só para ir para a escola, né? É, a gente aí, acha que... Essa compreensão, né, de que isso é a compreensão do empresário, dono da empresa de ônibus, mas também é a compreensão de boa parte da sociedade, né? Que acha que estudante tem que ter a gratuidade para ir para a escola e para voltar. Não tem nada que pegar isso para ir a museu, para ir ao cinema, para ir passear, pode não. Não, e há uma inversão do que é educação, né? Porque a educação não é apenas a sala de aula. Se fosse apenas a sala de aula, a gente estaria perdido, porque também a educação hoje no nosso país não é das melhores. É muito sucateado, o professor recebe muito pouco. É uma educação que, se for ver, a maioria das escolas, o modelo de escola é grade nas janelas, é portão de ferro, é câmera dentro da sala de aula, policial dentro da escola. Então, ou seja, é um modelo de escola feito uma prisão, né? Então, se fosse por esse sentido, seria muito pior essa defesa que se faz, né? Então, a gente acha que o passe ele tem que servir para ter acesso a tudo isso, a educação, a cultura, o esporte, ao lazer, que nós somos privados do lazer, porque, infelizmente, a cidade é centralizada. Agora, essa questão do passe livre, da ampliação, né, do passe livre, foi num decreto, eu estou lendo aqui, abri aqui na internet a página, que fala que foi um decreto do prefeito publicado no dia 30 de janeiro, não é isso? E ele amplia para os estudantes secundaristas da rede pública a criação do passe livre universitário na capital. Os estudantes universitários beneficiados pelos programas do governo federal de cotas ou programa Universidade para Todos, que pagavam meia passagem, passam a ter direito à gratuidade integral, assim como os estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo. Aí você começa a entrar numa outra esfera de discussão que não é a nossa. Eu sei que houve, você já comentou isso comigo, fora daqui do estúdio, fora da rádio mesmo, houve e há resistência ainda do setor empresarial a aceitar essa gratuidade de fim de semana, de feriado, essas coisas. Como é que está essa luta, hein? A gente, só para explicar o processo de como foi dado essa questão da ampliação, no começo do ano, quando se tinha as lutas contra o aumento da passagem, a gente se colocou, assim, não queremos passe livre, mas queremos um transporte de qualidade. Então a gente fez pulão na catraca da Central do Brasil, foi um processo de pulão dentro dos ônibus. Então o prefeito também, é uma pauta que a gente sempre colocou, ele meio que quis ganhar a gente, assim, eu vou dar o passe livre agora, né? É uma pauta dele, mas vai parecer que é minha, e vou calar os estudantes, não vão pra rua, lutar contra o aumento da passagem. Ele se enganou, porque a gente foi, teve mais, aquela vitória foi o pontapé para a gente ter mais força, dizer que a pressão popular é o que conquista. Agora, essa resistência dos empresários está clara. Hoje não se tem esse decreto que o prefeito sancionou, não se tem nos ônibus. Então, muitos dos motoristas proíbem os estudantes de poder utilizar o passe, porque no decreto diz que não precisa usar o uniforme. Então, no sábado, no domingo, no feriado, o cara pode ir. É claro, senão a pessoa vai ter que. Senão o senhor vai ter que andar de uniforme no fim de semana. Não, é. Então, no decreto diz isso. E os empresários não respeitam nem no meio de semana e nem no final de semana. Essa semana, que passou agora, quarta-feira, a gente teve um processo de congresso estudantil, que elegeu a nova diretoria, o presidente é o Rafael, um cara excepcional, um cara que constrói o movimento estudantil, construiu principalmente na Baixada, e na Baixada é muito mais reprimido, é um presidente que de Duque de Caxias, né? Então a gente acha que é uma vitória do ponto de vista do movimento estudantil, porque é uma região que a gente fica na periferia, né, sempre do movimento. Estava subrepresentado. Tá na frente aí da entidade. E bastante populosa, né? Duque de Caxias, da Laçuda, Baixada. Então, assim, a gente viveu um processo de congresso no dia 31, elegeu uma nova diretoria, fez vários debates e marcou um ato na quarta-feira passada dentro da prefeitura. Nós fizemos um ato dentro da prefeitura. Mas dentro da prefeitura, você diz aonde? Não, a gente se cada um foi para um gabinete, um andar. Sim, foi entrando andar. Assim aos pouquinhos. É, né? Foi um grupo, cada um para um andar, escondido lá. Ali no Piranha. Entrou, isso, ali no, na Cidade Nova. Cada um foi para um andar, a gente se encontrou na escada de emergência. E aí, amigo, depois do desespero deles, uma porção de guarda municipal descendo, subindo, procurando a gente e tal. E tava reunindo. Fomos pro andar, porque o andar dele. O andar dele. Do gabinete. É isso. A gente foi pela escada de emergência. O andar dele, o elevador não para. Que é o 13º. E a gente foi até a escada de emergência e fez pressão lá, perturbando, não sei o quê, queremos uma reunião. Porque a situação no passe tá ele decretou, mas ganhamos, mas não levamos. É. Porque não adianta só decretar, a gente não consegue utilizar o passe. E essa pressão, que foi a pressão, estava reunindo com o Comitê Internacional das Olimpíadas. A gente foi para lá cheio de segurança. Então a gente conseguiu, depois disso, uma reunião com a pessoa do prefeito, dia 19. Então nós vamos de novo perturbar. E se não tiver o resultado que a gente quiser, nós vamos ocupar de novo, fazer outro ato. E é dessa forma que a gente vai pressionando, verdade, né? A verdade, Juliana, é que essa é uma das pautas dos estudantes, sim, né? Sim, que na verdade também claro. É uma das pautas da sociedade. São muitas as pautas que estão aí. A educação vem primeiro, né? E tem tudo, né? Tem muita coisa dentro disso aí. Quer dizer, cada pauta dessa, se você for pegar e abrir, você vai ver que tem tantos itens que dá para fazer manifestação toda semana, uma manifestação, pelo menos uma manifestação por semana para tratar de uma questão. Uma questão que eu acho que é ponto de honra, eu acho que a Associação dos Secundaristas aqui do Rio de Janeiro e todas as associações semelhantes dos estaduais deveriam assumir essa questão, é a organização dos grêmios livres nas escolas. Eu acho que assim como os empresários dos ônibus, assim como a sociedade mesmo acha que gratuidade todo dia é exagero, também dentro da própria escola, professores e secretárias e diretoras de escola, diretores de escola, acham que grêmio estudantil não é legítimo, não é uma representação legal. E acho que devia ser um ponto de honra para as associações brigar pela organização, não. Conseguir isso. O que você acha? Não, claro, nós viemos no começo desse. Foi em abril, dia 2 de abril. A gente fez uma audiência, chamou uma audiência pública na Alerj, com vários grêmios, entidades municipais, para tratar dessa questão. Depois disso, a SEDUC constrangida lá no. Chamaram a SEDUC, não foi a pessoa do Risolia, né? Porque ele não aparece muito SEDUC nas coisas. É estadual. A Secretaria de Educação do Estado do Rio. E as metropolitanas, que são as regionais, foram para essa audiência. E a gente colocou toda a situação que existe, a repressão que existe, para a gente fazer. Depois disso, reunimos algumas vezes com a SEDUC, mas enrolando a gente, né? Porque falam, né? No site, se for ver o site do Conexão Aluno, tá lá, a representação, como formar um grêmio. Mas na prática é uma repressão enorme. É uma repressão porque a direção, existe um setor da Secretaria de Educação, que agora que eles estão fazendo, um setor pedagógico, que é responsável por fazer um projeto de realização e fundação de grêmios nas escolas. Mas a pergunta é, de que modo é formado esse grêmio? Porque o grêmio ele é formado pela direção da escola, passa na sala, vê os melhores alunos, porque não pode ser repetente, não pode ser o aluno que questione muito, tem que ser o aluno com mais contato com a direção. Então, a gente acha que realmente essa pauta é fundamental. A ERJ surgiu de um grêmio estudantil. Já existe um filtro da própria. Quando a escola aceita a formação do grêmio, ela cria essa peneira. Claro, existe. Para pegar os bons alunos, calmos, dóceis. E existem colégios que são ditos colégios exemplo, né? Sim. Colégios que são que têm mais investimento do Estado, que esses colégios. A situação é outra, a situação é o diretor dizer o seguinte, aqui não precisa de vocês para formar o grêmio. A minha escola é muito boa, a minha escola... Não precisa de aluno para fazer precisa. Grêmio. Aliás, não precisa de grêmio, eles não querem, essas escolas, eles não querem grêmios que questione. porque ele tem um medo enorme de fazer. Já fizemos junto com os grêmios atos dentro das escolas. Tipo, sofreu agora esse período que está tendo um greve na rede estadual. O convite dos estudantes, dos professores chamando a gente para ir para os atos contra essa repressão por democracia nas escolas é imenso. Em São João de Meriti, houve dois atos em duas escolas que os estudantes não conseguiam formar grêmio. Em São Gonçalo, a mesma coisa. No centro de São Gonçalo tem uma escola que estava difícil há dois anos que os estudantes não conseguem. Eu vi no Facebook há pouco tempo, alguma semana ou 10 dias, uma denúncia de uma diretora de escola que, numa postagem no Face, em que os alunos puseram uma foto em que apareciam os pais de alunos e pessoas que estavam apoiando as reivindicações dos alunos, a diretora exigiu que os alunos apresentassem autorização de uso de imagem daquelas pessoas que estavam nas fotos, ou então tirassem a foto do Facebook, senão ela iria arguir isso policialmente, né? Na verdade, isso é uma atitude policial, uma atitude... Não dá para entender uma diretora fazendo isso. A gente até compreende, Juliana, que é muito mais cômodo para diretor de escola não ter grêmio ou ter um grêmio dócil. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o papel de educador desse diretor é exatamente facilitar a formação e a organização dos grêmios para que os alunos aprendam a exercitar a cidadania, se organizar em associações. Como é que você vai querer que as pessoas se sindicalizem? Não, como é que essa diretora vai ser o quê? Ela é representante do quê? Ela é síndica de prédio? Ela não vai ser nada, porque ela não permite que os alunos façam nada, né? Não, claro, claro. E esse processo é um processo que a gente vive hoje no estado do Rio de Janeiro, que é essa repressão mascarada, porque apesar desse ano ser o ano que completa 50 anos do golpe militar, né, a gente vê que não é como antigamente, obviamente, mas existe ainda todo um processo de repressão, de burocratização, porque muitas das vezes o diretor fica enrolando o aluno para poder formar o grêmio. Não, porque tem que ter alguém na direção. Não, porque para fazer reunião com os estudantes tem que me comunicar. Claro que não. Tem a lei do Grêmio Livre diz que os estudantes que devem se organizar, grêmio. Né? Tem que partir de lá e não da direção. Porque o único órgão que é eleito no colégio é o grêmio. É. Direção não é eleita. Entendeu? Ninguém é eleito no colégio. Então, essa livre organização dos estudantes precisa permanecer. Se a direção quer ser eleita de grêmio, tem que voltar a ser estudante e disputar o grêmio. Mas, dessa forma, é o que existe muito, né? E ainda mais num momento como esse, em que a gente vive essa oxigenação da sociedade, com tantas discussões, com tantas manifestações de rua, com tantos questionamentos, é um momento ideal para você ter esse tipo de ambiente dentro da escola também, para criar, né, instigar o raciocínio, instigar as pessoas a questionarem. A escola não pode ser um negócio de conformismo, né? Não, claro. Eu acho que existem modelos de escolas, né, assim... eu tenho alguns grêmios que a gente tem muito contato e constrói ARs no dia a dia. O grêmio do colégio da Fiocruz, que é uma escola, a única escola politécnica do país, fica ali em Manguinhos. O modelo de ensino é espetacular, assim. Você tem um ensino ligado à matemática, ao português, à história, é ligado com a sociedade. Você não tem aquela, não é uma educação que você recebe na escola, o professor falando, você tem que anotar e você tem que cumprir aquelas cinco horas do seu dia na escola. Sim. Então existem exemplos de escola, o Pedro II, os Institutos Federais, são escolas que têm uma, e algumas outras escolas da rede estadual, não são todas, que dependem muito do diretor, do aspecto político do diretor, do que ele entende de educação, porque tem diretor que é um simples administrador de escola. Não é um cara imbuído do que é educação pública, como ela tem que ser, o que o papel, isso é, né? O papel da escola, porque a escola é um anexo da sociedade, né? É a formação, né? Formação geral. Você precisa colocar isso, porque, de fato, a sociedade está do jeito que está, porque você vê as escolas hoje... Agora, o interessante disso é que, na teoria, tudo é muito bonito. A gente vê o portal... do MEC, né? Aqui mesmo tem um portal do professor, que é do próprio Ministério da Educação. Aí tem um artigo do professor Wilson Colares da Costa, em que ele faz um histórico rápido, né? De que em 1968 os grêmios foram proibidos com o AI-5 e voltaram em 1985, em novembro de 85, com uma lei 7.398, uma lei do Grêmio Livre, de iniciativa do deputado Aldo Arantes, que era ele mesmo, foi presidente da União Nacional dos Estudantes. Então, foi perseguido também, né? E é um perseguido político, em resumo. Era um resgate de um papel importante dos grêmios. E uma das coisas, as atribuições que essa lei determina que os grêmios devem ter, é assim: os grêmios devem realizar atividades de natureza esportiva, cultural, educacional, social e também atividades políticas, com vistas à organização, à conscientização dos estudantes e envolvimento dos mesmos em reivindicações do nosso dia a dia, pois o Grêmio se reveste em imprescindível mecanismo de unificação, união e luta em todo o movimento estudantil secundarista. Assim, o Grêmio colabora com a formação de um jovem cidadão mais crítico, participativo, condutor e sujeito de sua própria história. É muito bonito, legal, né, isso aqui. Agora você vê essa... A prática? E por que é que existe esse obstáculo? Porque a estrutura social brasileira não é para isso aqui. A ideia da educação não é formar esse tipo de cidadão, o cidadão crítico, o cidadão que tem, não é? Quer dizer, é para dizer amém, é para você... Você tem um processo... Você está no processo do modo de educação do Estado, do país, é esse modo de educação, né? Você ouve, escreve, obedece, você não é formado para você pensar, para você fazer uma análise crítica sobre aquele aspecto. Você é ensinado a ouvir, escrever, decorar. Você não... E se você... tem um pensamento diferente, você é questionado, né? Você, mas eu fiz, eu estudei para isso, eu sei, você não sabe. É verdade. Então, esses professores e professores, né? Mas educadores e educadores, mas o ensino hoje... O geral é isso, né? Quer dizer, média, o senso comum é esse, né? Você... hoje eu acordei mais cedo... Aí eu tava conversando com meu irmão estuda num colégio que é perto de uma comunidade em Magalhães Baixo. Então, ele tava falando que existe... A direção colocou câmera na escola, polícia na escola, não sei o quê. Que existe... O problema não são as pessoas, os estudantes, né? Porque existia... você tá ali num lugar onde tem violência, onde tem um aspecto de uma criminalização, né, dos estudantes, porque se tem uma câmera dentro da sala de aula, se tem um policial dentro da escola, isso parece o quê? Entendeu? Então a gente vai pelo aspecto de que o Estado é quem gera a violência. Mas a gente já vive esse Big Brother mesmo em qualquer lugar. Na rua mesmo, não, né? Aliás, uma coisa interessante é que nas manifestações de junho do ano passado, as câmeras da Sete Rio, ali na Presidente Vargas, ali nos locais mais de concentração maior, eram desligadas. Eram desligadas. Para não mostrar e não incitar as pessoas a irem para lá e também para não mostrar que estava havendo em confronto e enfrentamento. O que mais teve ali foi policial disfarçado. Pois é. Mas ali é o seguinte, então a gente tem esse Estado policial... Desligavam para poder criminalizar os movimentos sociais, porque é fácil, você coloca um cara infiltrado, ele incita, né, uma situação, e quem paga depois são os movimentos. Então era uma forma de... Você entra Você não consegue conter por fora, você contém por dentro infiltra para provocar, exatamente. Existia isso. Isso já é velho. Mas o fato é que se você tem câmeras dentro da escola e é para a sua segurança, como você vê esses adesivos, sorria, você está sendo filmado, ou então isso é para a sua segurança, em nome da sua segurança, cometem-se todas as espécies de arbitrariedades contra você, contra a sua privacidade, a sua individualidade. Sim. E o respeito à sua pessoa, quer dizer, então essa questão, eu acho que está na base do que os estudantes devem discutir também, quer dizer, onde é que está essa questão de Magalhães Baixo, você falou lá, é Magalhães Baixo mesmo? Isso, Magalhães. Então, essa questão dessa escola aí é uma questão que tem que ser discutida num nível mais amplo, não no nível da Secretaria de Segurança, nem dessa EDUC, que é a Secretaria Estadual, entendeu? É preciso discutir isso num âmbito mais aberto, mais amplo, por isso que é importante ter o Grêmio, por isso que os estudantes precisam ter organização. Né? O Grêmio é fundamental nesse debate, porque ele traz esses problemas que existem dentro da escola, e isso está mais ligado a gente. A ERJ é uma entidade estudantil secundarista, foi fundada inclusive com vários Grêmios estudantis, surgiu a partir do Grêmio do Pedro II Maitá em 2002, e com vários outros grêmios, a gente fundou, tinha entidade estudantil, a galera fundou uma entidade estadual, né? Não tinha estadual. Mas esse aspecto do Grêmio é fundamental, porque ele traz a organização, ele politiza os estudantes. E hoje, isso não... Por exemplo, não existe... Esse colégio, por exemplo, não tem mais. Pois é, antigamente mas existe, tinha, hoje não tem mais. Não existe alguma maneira de essa questão das câmeras internas dentro desse colégio de Magalhães Baixo ser levada através da associação a um âmbito mais, a um fórum mais adequado para discussão, ou talvez até uma interlocução com o Legislativo, a Câmara Municipal, alguma coisa assim? Sim, podemos debater isso, porque isso é fundamental para o debate que a gente faz sobre escola, sobre educação, sobre modelo de escola. E a gente não questiona essa questão da câmera, é uma parada que assusta. Assim, tem pois câmera é. Na o sala CEP, de aula. Qual é a posição do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Ensino, nisso aí? Hoje, assim, a posição do CEP, a posição dos movimentos sociais, é de ser contra essas coisas. Até porque isso serve também depois para meio que controlar o que o professor faz, o que ele está fazendo. Que é ele... o Big Brother. Esse é o verdadeiro isso. Big então, Brother. Então, serve para poder criminalizar o professor. Que está vivendo um processo. Responsabilizar, pelo menos responsabilizar. Se os alunos fazem bagunça, aí não, mas o professor não está, olha lá, repara só, ele não está ali. De ou fato, então ele está de costas, ou então ele não está dando atenção. Então, a gente vai viver agora um momento, está reorganizando a nossa turma da ERJ agora, né? Saí da presidência, agora estou no outro campo da ERJ, sou tesoureira. Saiu da presidência e está tomando conta do cofre. Agora não tem muito dinheiro não, mas a gente vai construindo modos de poder se financiar o nosso movimento, né? Fazendo carteira de estudante, fazendo festa, atividade cultural com os grêmios estudantis. Então a gente vai se adequando aí, fazendo nossos trabalhos, né? Estou só ajudando aí, do ponto de vista de que eu já fui presidente, estou auxiliando nesse sentido, mas essa entidade é a entidade que tem feito esses debates, está reorganizando essa galera que foi reeleita, só ficou da última gestão eu e o Rafael. Uhum. Então, uma galera nova na entidade, uma galera principalmente do interior, da Baixada, a gente conseguiu trazer, e vamos reunir esse fim de semana agora para a gente fazer o debate do que a ERJ vai fazer. Quer dizer, a gente ir para as férias, agora a gente vai ficar organizando, né? Reunião, atividade. Quer dizer que a associação, então, ela se interiorizou, ela está trazendo mais. Está crescendo, então. A galera, hoje tem diretor na Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios. Ah, legal. Em todos os lugares. E como é que faz a reunião de diretoria com esse pessoal morando tão longe? Faz pela internet? Não, a gente faz. A diretoria toda, a ideia é fazer agora, a primeira reunião vai ser esse fim de semana, serão 2 dias. Então é todo mês ter essa reunião geral, né? E a executiva tentar se reunir de 15 dias. Então a gente articula antes, trata no Facebook, né? Ó, qual a data que é melhor, não sei o quê. É e organiza uma escola, organiza um, vê um sindicato que é mais aliado para ver o espaço para gente. Isso, porque para tocar o dia a dia de organização da associação, eu acho que você pode até apelar para esse ambiente virtual, né? Você vai pela internet e tal. Mas tem coisas que a gente é melhor tratar. Tem coisa que tem que assinar, né? Tem coisa que tem ata ali. Que fazer uma moção, não sei o quê, fazer uma parada mais. É, exato, mais formal. E a discussão política também, às vezes você não consegue. Você escreve alguma coisa no Facebook, a pessoa às vezes interpreta mal, então é melhor se reunir, olhar de tete a tete, fazer a discussão política sobre. E é claro que facilita, a rede social. Você sabe que hoje de manhã, quando eu cheguei aqui à redação, que eu abri o Facebook do Tema Livre, né? Apareceu na tela logo um pedido para eu participar de uma pesquisa do próprio Facebook, para eu responder algumas perguntas. Não vai tomar muito tempo, tal. Eu vou responder. Estava aqui mesmo, aí eu comecei a responder. E as questões eram questões ligadas a isso aí. O nível de confiabilidade que você tem no Facebook, o nível de satisfação que você tem e, principalmente, o que, que você desconfia. Eu percebi que existe isso por parte do Facebook. Assim, você tem alguma desconfiança? Você acha? E eu, coincidentemente, ontem à noite, no meu computador em casa, eu tentei compartilhar entre páginas diferentes, né, para fazer essas coisas de manifestações e tal que estão sendo programadas, e eu percebi que não ia de uma página para outra imediatamente, demorava muito para ir de uma página para outra. Aí até comentei com minha mulher, ela disse, não, isso aí pode ser porque está congestionado, pode ser porque estão usando muito, mas a gente que é mais antigo, entendeu? Que é do movimento estudantil de 68, já tem uma certa paranoia. De fato, se for ver, saiu uma reportagem, foi em 2012, de um rapaz que ele descobriu que as postagens dele, o bate-papo dele, mesmo ele apagando, não ficava gravado no Facebook. Ele conseguiu 1.200 folhas divididas em 64 aspectos da vida dele. Então, assim, não é um negócio que a gente... É uma parada que, nesse momento político, nós precisamos desconfiar também. Que a verdade é isso aí. Esses casos que mais acontece, celular grava, mesmo sem desligado. Então, se for ver essas manifestações do ano passado, como é que a polícia militar conseguiu achar os ditos terroristas, né? O Black Bloc. Pelo IP, né? Né? Então você vê, tem vários mecanismos, né? Rede social esse negócio do termo de aceitação, que tem sempre no tudo que é e-mail, qualquer coisa que você faça, ninguém lê aquilo. Mas aquilo ali é o que faz eles terem acesso aos seus dados. Então, o Gmail, o Google, e essas coisas todas. Isso aí é no papel, é a antiga letra miúda do contrato, né? Que aqueles termos de aceitação. Ninguém lê e concordo. Isso diz. Né, quadradinho aí. O concordo. Seu perfil você é deles. Pronto, exatamente. E uma coisa que você falou que é interessante, que é o seguinte: o computador, independentemente de rede, de net, de qualquer coisa, no computador mesmo, você escreveu aquele negócio, mesmo que você delete, ele fica lá. Da mesma forma, nas redes virtuais. Fica em algum lugar, isso está registrado. Não é à toa que tem vazamento de WikiLeaks, que tem essa coisa de agências de espionagem americana, essas conversas todas. A propósito desse negócio de Copa do Mundo e a propósito de estudante, de organização estudantil, de papel do cidadão nisso aí. Hoje mesmo, eu estava lendo agora aqui, hoje de manhã, o artigo do Vladimir Safatli, que é professor de filosofia, né, da USP, lá em São Paulo, na Folha de São Paulo. Ele escreve um negócio interessante, que ele diz o seguinte, que não teve Copa, que é o título do artigo dele. Ele diz assim, a ideia parecia perfeita. Depois de 12 anos de continuidade com programas importantes de transferência de renda que levaram 32 milhões de brasileiros à classe média, o Brasil estaria em condições de mostrar ao mundo sua nova imagem. Seria a consagração do país diante do cenário internacional. Mostraríamos um Brasil alegre, orgulhoso de si mesmo, onde empreiteiras e trabalhadores cantam de mãos dadas o hino nacional e se veem como sócios em um novo e radiante momento de desenvolvimento. Publicitários estariam apostos para mobilizar afetos de superação entre um gole e outro de Coca-Cola. Só sorriso no ar. Essa era a verdadeira função da Copa do Mundo, completar a narrativa política da transformação nacional, apelando ao acolhimento do olhar estrangeiro. O problema, aí dizer, aí é que veio o porém, o problema é que não teve Copa. Houve jogos, um campeão, estádios em Brasília, Cuiabá, Manaus, mas não houve Copa. Não houve apenas porque apareceu uma ou outra imagem do país. Essa da nação que se estagnou em um ponto no qual o desenvolvimento não consegue se transformar mais em qualidade efetiva de vida. E nisso que ele está falando, se enquadra exatamente essa conscientização que a sociedade mesma não aceita. Quer dizer, se você não aceita isso dos adultos, muito menos dos adolescentes e dos estudantes. Não, que idade que esse menino está pensando que é? Não é não? Não, de fato, a gente vive um processo hoje de muito questionamento. Democracia direta, nas ruas, dos estudantes, a juventude, o povo, né? Eu acho que, apesar de ser o povo brasileiro, ser o povo do país de futebol, a gente, infelizmente, não está, né? Você não vê mais ruas pintadas, decoradas com... Você, hoje eu peguei o ônibus, eu moro em Sulacap, né? Eu pego o 3-3. Aí eu tava vendo... Atravessa a cidade pra chegar aqui. Atravessa a cidade pra chegar aqui. No ônibus era uma situação assim, normal, cotidiano, tô indo trabalhar. Aqui não é aquele clima de Copa, não, né? Não é, embora não eu veja, é. Olha, eu vi... 50 pessoas no ônibus, duas pessoas com a camisa do Brasil. É. E assim, mas as pessoas foram trabalhar normalmente, não tinha clima, não tem clima na cidade de Copa do Mundo. Não parece que hoje é estreia, que é estreia Brasil e Croácia. Até, né? Porque, até porque, engraçado, a gente sempre se mobiliza mais pra Copa quando a Copa é fora. Porque a Copa fora do Brasil, também. Você não tem a presença da FIFA, não tem a presença da polícia, do exército na rua. Não, tá claro isso. Entendeu? Então você ficou claro esse ano que a Copa é da FIFA. Não, sim, sim. A Copa é da FIFA. Esse processo, a FIFA, ela comprou várias palavras, né? Acho que comprou registrou. A palavra... Registrou isso, desculpa. Registrou várias palavras. Tem a lei geral da Copa. É uma lei que a 100 metros do estádio, não pode, os bares não podem ter telão. Então, nem a cerveja, é uma de cerveja só. A marca não pode ser, só a FIFA pode vender. Você viu, essa semana eu estava vendo uma reportagem na Globo, que apareceu a chegada dos jogadores em Teresópolis. Estava lá, Brasil com Z. No ônibus. Então, assim, você vê que de fato não é uma Copa. Não é brasileiro. Não é do lado do Brasil. Não é Brasil com S. Você vê quantos brasileiros vão conseguir ver os jogos da Copa nos estádios. Assistir mesmo ao vivo. Não vão. As pessoas fazem muito a comparação com a Copa de 50, que o Brasil perdeu a final para o Uruguai no Maracanaço, aquela coisa. Mas aquilo foi uma Copa do Mundo completamente diferente desse mega evento. E esse circo que existe hoje é uma outra coisa, com 32 participantes, né? Aquela época lá eram 12 participantes, você rapidamente fazia uma Copa do Mundo, durava pouquíssimo tempo. E agora era marketing, fácil. E não era um negócio, era uma competição esportiva legal, era um negócio legal. Mas não era essa grande coisa, esse grande negócio. Você falou daquele li e concordo que você tem, quase tudo você tem isso na internet, nos contratos da FIFA, que você, por exemplo, você é dono de um estabelecimento comercial, um bar, e você quer se credenciar, então você tem que assinar um contrato com a FIFA, e esse, de forma virtual, você faz esse negócio, esse procedimento. E aí lá tem esse contrato, você lê para você concordar com ele. Você não consegue correr a barra ali até o quadrinho, você tem que ir aos pouquinhos, quer dizer, obrigando você a ler, quer dizer, porque você não alegar que não, isso aí é praxe, eu não li porque é praxe. Aí o cara de olho dizer para você, não, isso pode ser praxe aí no Brasil, mas no caso da FIFA, a gente faz o contrato de uma tal maneira que você não consegue começar o contrato e ir até o final rapidinho e botar lá ali, concordo que eu não estou com saco para ler isso, não, já sei o que, que é isso. Não, ele vai devagarinho, entendeu? É uma sutileza, né? Uma maneira de mostrar. A gente vê um aspecto de da FIFA, que existe em várias áreas essa questão, né? Eu gosto muito de falar da situação do que essa Copa, ela representa aí em dinheiro público, as últimas duas Copas juntos, né? Em dinheiro público. Então, a gente, enquanto existe a Copa da FIFA, que é a Copa dos brasileiros, uma porção de dificuldade. Hoje tem estádios lá no Amazonas que não tem a cultura de ver jogos de futebol. Então vai passar a Copa, aquilo ali vai ficar as moscas. Não tem nem time, então, né? Não tem. Um ou outro. Em Brasília. Não, Brasília ainda. Brasília ainda faz sua defesa, porque Brasília, aquele o Mané Garrincha, ele é palco dos jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga lá, o Corinthians joga lá, o São Paulo joga lá. Você sabia que ele ampliou o número de vagas? Pois é, mas ele então... isso aí até justifica. Ele até o Mané Garrincha, até agora, esse exemplo de Manaus, o exemplo de Cuiabá, o exemplo de outras cidades, onde você vai ter arenas que não vão ter mais utilização, ser desse momento aí, de um mês. E depois vai ficar o quê? Vão ter show. Vamos ter que levar você para cantar lá, Juliana, porque senão não vai ter ninguém. Como é que vai ser esse negócio? Não canto não. A gente até fez um circuito musical aí recentemente, mas não tentei ali tanto, cantar, né? Brincar, mas prefiro... Mas é bom, uma boa ideia os estudantes se mobilizarem para propor a utilização desses espaços que vão ficar ociosos e os estudantes usarem para fazer congressos, sei lá, competições esportivas, porque... Vai ter espaço. Pedir é sempre bom, mas sempre vou dizer que ou estabelecer, é verdade. Porque... Como é que você, a gente saindo um pouco desse âmbito da política estudantil e das reivindicações que estão aí na rua, sei que você vai sair daqui e já vai para lá para a mobilização. Como é que você sente a estudantada em relação à Copa do Mundo? Quer dizer, eu estou perguntando isso porque... houve uma comparação com 1970, que foi o auge da ditadura, e o Brasil foi tricampeão, e é uma seleção fantástica que o Brasil tinha. E a própria presidenta Dilma disse que quando ela estava presa, né, naquela época, e ela disse que ela torcia, dava um jeito de acompanhar de alguma forma os jogos, os presos políticos faziam isso. Hoje não tem preso político dessa natureza que tinha, nós não estamos numa ditadura daquela natureza. Mas você, mesmo andando na rua, você está preso na televisão, né? Você não vai ao estádio. É diferente. Não, como é que os estudantes estão acompanhando essa Copa? Assim, primeiro, um aspecto que é importante, a gente questiona muito essa situação da Copa, né? Mas nós não somos contra o futebol, nós somos a favor do futebol. Somos contra a seleção brasileira. Apesar de ter várias questões que a gente acha, por exemplo, que tinha que ter uma regulamentação dos jogadores de futebol, né? Não todos os esportes, porque tem gente ganhando 1 milhão, o jogador lá no time amador não ganha nem salário mínimo, e não tem péssimas condições, teve gente que morreu com falta de ar, infarto, enfim. E assim, a gente, como estudante, não vejo um clima de torcida, é óbvio que vai ter, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro está dividida, assim, muito dividida do futebol, principalmente o Rio de Janeiro, porque sofreu esse processo de elitização ali em torno do Maracanã, tem várias escolas públicas tem 100, 130 anos e nunca viram uma reforma, o Maracanã do lado ali, duas reformas, gastaram R$1 bilhão. Eu não vejo clima de torcida, mas... as pessoas vão torcer, obviamente, mas tem aquele clima de pintar a cara, ir pra rua, ver o jogo acontecendo. Eu vi hoje, eu tava vindo pra cá de ônibus e várias ruas já estão enfeitadas. É claro que não na mesma quantidade, nem com a mesma vontade que a gente percebeu em Copas anteriores. Até porque, não sei se você se lembra... Aí na Tijuca, no Alzeirão, isso é. Agora, você vê, não sei se você se lembra, mas nas Copas anteriores, fora do Brasil, a Globo, que é a detentora dos direitos da Copa do Mundo no Brasil e da Seleção Brasileira, ela patrocinava um concurso da Minha Rua Mais Bonita, não sei o quê, e mandava uma equipe para lá nos dias dos Jogos do Brasil ficava uma equipe de reportagem lá para entrar nos intervalos, dizendo, ah, aqui no Alzeirão o pessoal está na maior alegria. Então, as pessoas se empenhavam em fazer a melhor possível, porque sabiam que ia aparecer na televisão para o mundo todo. É verdade. Até a transmissão ia ser uma transmissão. Ah, eu vi a tua cara, eu estava lá em Roma e vi você como a gente vê. Quando mostram o flash de Roma, uma praçazinha, um bar, as pessoas ficam acompanhando o jogo Brasil e Itália, essas coisas. Então, eu acho que isso aí não existe, mas acho também que quando a bola começar a rolar, naturalmente você ganha, o clima contagia a galera, porque vai ter muito torcedor, já tem muito torcedor aqui no Rio, que não é nem hoje o jogo, né? É, hoje é São Paulo, mas você, aqui no Rio, cara, a zona sul do Rio de Janeiro, o centro aqui da cidade, tá cheio de turistas estrangeiros, cheio de gente que veio pra Copa, que não tá querendo saber desse papo, não. Que já conhece a Copa, já vai a todas as Copas e sabe que a Copa é da FIFA, não é do país que tá sediando. Quer dizer, nós é que parece que estamos de gaiato nesse navio aí. É, não, eu acho que, assim, um setor que vai pra torcer, sem dúvida. Agora, tem setores do futebol que são muito avançados e que fazem a discussão. É, hoje, essa semana eu tava vendo no Facebook uma foto do time da Argentina, né? Das avós da Praça de Maio. Da Praça de Maio. Então, vi uma foto ontem, no final da tarde, do time chileno com a camisa de escola, educação pública, ou algo assim, né? Chile pela educação pública. Ou seja, tem setores que são mais politizados, assim. É verdade. Vou pegar também um exemplo. Hoje o Brasil, né? Você tem dois grandes ídolos, né? O Pelé e o Ronaldo Fenômeno. Os dois falaram muita besteira nesse processo, né? Você vê o Maradona. Pô, o Maradona é... O cara tem um Che na Che Guevara tatuado no braço. É, já foi para vários eventos e atividades, conferências do Partido da Venezuela, na época do Chaves. Hugo Chaves. Então, assim, você tem exemplos de pessoas que são muito politizadas. Engajadas, então, nessa questão. Então, e não só, né? Você tem uma cultura, você cria uma cultura ali, né? Você tem... Falando de gente aqui em volta, argentino, chileno, entendeu? Você tem na Europa, e na Europa no leste europeu, muita gente engajada. Eles têm, a seleção da Polônia tem visão, os alemães têm uma visão, e não são do leste, né? Os alemães têm uma visão muito politizada, e até houve boato na internet de que eles não jogariam em tal lugar por causa disso e daquilo, que eram questões políticas, que não tem nada a ver com o futebol em si. Mas isso aí também faz parte do circo, também faz parte, isso tudo está previsto, né, nas letras miúdas que a gente não costuma ler, não li e aceito, né? Quer dizer, a FIFA sabe que isso tudo acontece, isso tudo está previsto, e eu acho que o governo também sabe. Às vezes, a gente se surpreende, o Eduardo Paes, eu vi ele uma vez falando, as torcidas têm que ir para a rua, têm que organizar as suas ruas, têm que fazer, porque a FIFA proibiu o Alzirão. Aí ele saiu em defesa, mas se foi ele que assinou o caderno de encargos, ele que sabia desse negócio, ele que devia ter lido aquela coisa toda lá, e ele que deveria ter alertado que era preciso. Mas é um jogo, né? Todo mundo sai ganhando nesse muita negócio. Muita grana, todo mundo não, que a gente não está, né? A gente não ganha, mas as empreiteiras aí, que esse processo, o Eduardo Paes... e o Sérgio Cabral, que saiu, né, esse governo que está aí do Estado, ganharam muito com essa questão das empreiteiras. Os empresários ganharam muito nesse processo. O Rio virou um canteiro de obra, né, obra para tudo quanto é canto. Então, e não é só da Copa, das Olimpíadas. Das Olimpíadas, né? Isso tudo. Então a gente... todo mundo, esses setores aí, ganharam. Então eles sabem disso. Agora querem sair de uma forma mais amena, dizer, não, eu sou carioca, não sei o quê, tem que ir pra rua. Mas não é isso, é óbvio que eles sabem e ganham, com certeza, ganham pra Copa ser aqui, ganham com todo esse processo de privatização, de remoções, de elitização da cidade. Então, a gente sofreu um processo de fato, de elitização, né? Você acha que quando passar a Copa, depois que passar a Copa, Você acha que vai acontecer um processo mais agudo de conscientização, de questionamento desse modelo, no modelo de segurança pública, do modelo de cidade que se pretende, essa cidade rica, essa cidade limpa que se pretende? Eu acho que vai haver isso. De uma forma também que os movimentos sociais são fundamentais. A gente viu ano passado, na jornada de junho, o movimento social foi para a rua. Foi para a rua primeiro. E tinha, à medida que você tinha um enfrentamento, que a polícia ia reprimir, mesmo sendo uma manifestação pacífica, o povo, a maioria das pessoas foram para as ruas também. Eu acho que vai acontecer esse processo aqui, não da forma tão... a forma enorme que se deu aquele processo. Mas eu acho que à medida que os movimentos sociais vão para a rua questionar, isso vai acontecer, porque vai ter manifestação aqui, vai ter manifestação em jogos de vários times aí, de vários países, em vários lugares do Brasil. Então, você vai criando um questionamento na sociedade. E acho que isso vai ser criado após isso por conta... Porque eu acho que a Copa também... Vai ter muita repressão, exército na rua, polícia, tropa de choque, e gera um questionamento, porque as pessoas olham. Você sabe que eu vi torcedores ingleses espantados e achando graça... do cortejo militar acompanhando a seleção, o ônibus da seleção do país deles. Eles dizem, para que isso? Entendeu? Ela se desloca lá dentro da Inglaterra sem esse aparato. Esse aparato porque nós estamos em algum lugar que é guerra, tá em guerra, vão atacar a seleção inglesa. Os caras riam, entendeu? Vendo aqueles ônibus, aquele caminhão com cheio de soldado passando atrás, moto do lado, batedor. Ou seja, isso tá claro que tudo isso é para garantir que a Copa aconteça. Entendeu? É para garantir que a Copa aconteça. Nada aconteça com os jogadores, nada aconteça com os estádios, nada aconteça com ninguém. Bom, então vamos fazer o seguinte, Juliana, vamos para encerrar, vou fazer aí um chamamento para as manifestações que estão previstas para hoje, que é quinta-feira, abertura da Copa. Hoje. Né? Vamos lá, faz aí um. Hoje é dia de a gente fazer uma festa no Rio de Janeiro. Ocupar as ruas. É um momento político que nós estamos vivendo, de muita manifestação, de questionamento da sociedade, e a gente se coloca, nós somos estudantes e muitas das vezes colocam a gente como um setor jovem e não sabe de nada e que já viveram o nosso momento, mas a gente se coloca como um movimento que vai estar junto com os setores do movimento social, com os trabalhadores, com a juventude. É um momento que a gente chama aí todos os estudantes, os jovens, para poder se somar nas lutas junto com a gente. E assim, principalmente, nós estamos vivendo um momento de greve. Greve na rede de educação federal, greve no município do Rio de Janeiro, greve na rede estadual. E nós precisamos fazer um questionamento sobre a educação que a gente tem. Por fim, queria chamar aí todos os estudantes para poder ocupar as ruas também nesse processo da volta às aulas, para lutar pelo passe livre e restrito, certo? Falou então, Juliana. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela participação. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã, 10h05, nós estamos de volta. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. 11h em Brasília.